Bom dia, mamães. Aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje a gente vai continuar lendo o livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E hoje nós vamos falar sobre o sonho comum, aquilo que nos une, aquilo que une eu e você, aquilo que realmente foi o fio condutor da página Filhos, Desafios e Ministério. E esse texto de hoje ele vai falar exatamente sobre isso. Nós, mamães, lutamos pelo mesmo sonho: ver nossos filhos felizes, saudáveis e sábios. Mas jamais estivemos tão perdidas na tarefa de educar. Formar crianças, adolescentes sociáveis, felizes, livres, empreendedores e tementes a Deus é um grande desafio nos dias de hoje, não é não? A solidão nunca foi tão intensa. Os pais escondem seus sentimentos dos filhos, os filhos escondem suas lágrimas dos pais. Pais e filhos vivem ilhados, raramente choram juntos e comentam sobre sonhos, mágoas, alegrias e frustrações comuns. Não queremos ser heroínas, mas devemos sim fazer a diferença, formando em nossos filhos o caráter de Deus. E para isso é necessário muito amor, carinho e, acima de tudo, ser um exemplo para eles com nossas atitudes. Afinal, ainda que nem sempre percebamos, nossos filhos estão constantemente olhando para nós. Devemos ser educadoras muito acima da média se quisermos formar seres humanos inteligentes e felizes, capazes de sobreviver nessa sociedade estressante. Precisamos pedir a Deus que nos ajude sempre nessa jornada, pois educar é ter esperança no futuro, mesmo que o presente nos decepcione. É semear com sabedoria e colher com paciência. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, o Senhor conta com todas nós, para que os nossos filhos sejam verdadeiros homens e mulheres de Deus. Vamos ajudá-los a andar na presença de Deus e a construir uma sociedade melhor. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Que a gente possa meditar nessa palavra, nesse texto de hoje, e é uma verdade nas nossas vidas. Educar é um desafio, é uma missão árdua, mas com o Senhor, com o Espírito Santo nas nossas vidas todos os dias, a coisa fica mais leve, o processo fica mais leve e tudo se torna algo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe e até amanhã.